Entre mágoa, cicatriz, motivos pra ser feliz. Novamente eu aqui, nessa estrada sem fim. Vai por mim, coração é depósito. Uma caixa de ódio que abriga sentimentos mortos. Ainda no foco de levar o rap adiante, pra não acionar as peças e ver a blusa coberta de sangue. Mesmo sabendo que o dinheiro move o mundo, fui criado no limite, onde provei que a paz é lucro. Tá no fluxo, no fervo de Hilux, som batendo. As novinhas entorpecidas, sem calcinha, tu vai vendo. Milhares são exemplo de 14 mães solteiras, dependente do coroa por leite na mamadeira. Ser filho de mãe solteira é foda, inúmeros motivos. Uns órfãos de abandono, outros mofando nos presídios. Quantos pai vou tiro, quantos noia no cachimbo. Nem sequer pelo retrato vi o sorriso do filho. Dou a vida pelo meu e só por ti fui gladiando. E que um dia cê entenda a maldade do ser humano. Visão lucro, só que é lucro que decepa um sentimento. As lágrimas regaram as sementes do sofrimento. Onde cê quer chegar se te vejo limitado? O tempo é cronometrado pela sombra do fracasso. Eis-me aqui, compondo a melodia dos traumas. Aprisionado entre lágrimas e mágoas. Onde cê quer chegar se te vejo limitado? O tempo é cronometrado pela sombra do fracasso. Eis-me aqui, compondo a melodia dos traumas. Aprisionado entre lágrimas e mágoas. Queria ver meu pai no parque brincar com os netos. Não tá caído bêbado no chão de algum boteco. Sem motivo de risada e fracassa a vizinhança. Pelo amor que traga aqui, ainda mantém a esperança de não seguir teus passos e dar orgulho para os meus. Em busca do meu sonho pra ver que o papai venceu. Com amor, dignidade nesses campos de Bin Laden que exala a falsidade. Tem serpentes na maldade, sempre tem. Incomodado com o sucesso, fura a lupa. Iludido com os flash, esqueceram, a causa é justa. Nada mais justo seria tá nos panos de cordão de ouro, tio ante o carro do ano. Sem disputar migalha, fiz a minha, tô nos palcos. Subindo na montanha pra jogar pérola aos porcos. Exilado, me senti também sem força, sem motivo. Pra voltar em seus ouvidos como efeito explosivo. Radiativo, ar isolada, aviso da placa. Tipo minha confiança com o abraço dos parça. Outra vez, trago inverso, mágoa, refém do silêncio. As lágrimas regaram as sementes do sofrimento. Onde cê quer chegar se te vejo limitado? O tempo é cronometrado pela sombra do fracasso. Eis-me aqui, compondo a melodia dos traumas. Aprisionado entre lágrimas e mágoas. Onde cê quer chegar se te vejo limitado? O tempo é cronometrado pela sombra do fracasso. Eis-me aqui, compondo a melodia dos traumas. Aprisionado entre lágrimas e mágoas.